tá embaçado. O jeito de viver no mundo é um mal que não desdobra. É cobra engolindo cobra. E o homem ainda não se deu conta que está se afundando na sua própria ganância. E assim mesmo continua a esperar que seu castelo venha se desmoronar por mim. Apronta várias tolices, o porquê disso eu não sei. Só sei que o homem destrói o que Deus fez. Pra tirar a sua própria conclusão, ele se precipita com palavras em vão. O homem age assim com pilantras dementes. Só por Deus, quem seja, viver eternamente. Eu falando não vai adiantar, os seus problemas não vão acabar. Ano 2012, século 21, está apenas começando, está apenas começando. Com amor e alegria sua vida vai seguindo, mas se for tristeza e ódio você para no caminho. Confie em Deus, entregue sua vida a Jesus Cristo, pois ele deixou no livro da vida, ele tá escrito. Nem tudo está perdido. Constrói, acabam com a vida deles mesmos. Homens e máquinas são feitos para destruição do mundo, paraíso transformado em grão. Homens inteligentes se sacrificam para colocar a minha vida em perigo. Concorde comigo que é perca de tempo. Concordo. Além de tudo, mau exemplo. Pode crer. Eles se preocupam tanto com pose, com essa reputação tão podre. Um bando de calhorda materialista que pela sociedade se glorifica. Eu peço a Deus que tire a inteligência dos homens que usam ela pra destruição. Nenhum sacrifício é em vão. Dê migalha espalhadas pelo chão. Com amor e alegria sua vida vai seguindo, mas se for tristeza e ódio você para no caminho. Confie em Deus, entregue sua vida a Jesus Cristo, pois ele deixou no livro da vida, ele tá escrito. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Nessa vida nem tudo é como um jogo. Ninguém sai impune. Paga o ouro como vítima da sua própria sina. Eu acredito em Deus e na lei divina. Senhor Jesus Cristo, olhe por mim pra que eu não seja mais um assim. Um tolice na face, não se importa com a vida. Alienado com tudo, não encontra saída. Tentando fuga por onde não podemos. Seguindo a trilha do seu próprio tempo. Fica ao seu critério, fazer o que quer. Onde alguns são ricos e outros fracos de fé. É rara, às vezes, o homem não se esquece que Deus é Pai, o único que fortalece. Onde o que é certo nós deixamos de fazer, se apegando a coisas que não temos nada a ver. E alegria sua vida vai seguindo, mas se for tristeza e ódio você para no caminho. Confie em Deus, entregue sua vida a Jesus Cristo, pois ele deixou no livro da vida, ele tá escrito. Nem tudo está perdido. Com amor, com amor. Sua vida, Jesus Cristo.